635, mon vovô. 1935, gol 1777. Tome alfa, condição de decolar autorizado? Afirmão. Lima, tempo para se decolar com... Lima, diário com autorizado, Vitor Romeu Alfa. A Lima tem, quando autorizado, decolagem. Vitor Romeu Alfa. Solo Salvador, azul 4, Romeu Alfa. Adiante. Está no gate número 9, pronto para pushback acionamento e copia autorização. Durante o táxi, estou autorizado. Autorizado, acionamento, pushback, chamo tanto para o táxi. Livre pushback, acionamento, chamará para o táxi, faz um corte 0-1. Tráfico decolou à frente, o Boeing. Gente, eu livre decolagem, 228, eu fui do Alfa. Final, Campo à Vista, 3566. 3566, completo final, chame torre no 8 decimal 6. 1867. 809? Aí é do Z, 3 para 809, desça para nível 050. Pode vir a mensagem 21. Salvador, se possível coordenar com Brasília para o nível final do Whisky Charlie Mike 120. Guarde Whisky Charlie Mike, aguarde coordenação. Aguarde na sua Whisky Charlie Mike. Salvador, bom dia, o Papa Romeu Alfa, Santa Maria, Salvador, São Paulo. Tá ali matando, prossiga. Salvador de Monte, São Paulo para Salvador, 2500 para 5500. 566 avistado, autorizado pouso, cabeceira 28, 230 graus, 05 nós. Livre pouso, 5566. 1013, autorizado. Talima Tango, autorizado subir para 5500 pés, ingresso corredor caixa pregos, informo que na Através de Veracruz deverá estar no 1500 pés. Ingressar nos corredores visuais, Hotel Lima Tango. Corredor Veracruz reportará no corredor Interlagos. Veracruz reportará o Hotel Lima Tango. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango Vitor Romeu Alfa, saída Aron. 956, estou em processamento de sua autorização, só mais um instante. Tango Vitor Romeu Alfa, contator radar na decolagem, suba para nível 090, perfil da saída Aron. 090, perfil da saída Aron, Vitor Romeu Alfa. Local 11, na escuta. Prossiga. O senhor é manter o ponto de estado 28 por mais 4 minutos devido à aeronave que decolou à frente, está no Sêneca, mantendo nem o perfil de saída, devido à aeronave, o perfil da aeronave ser um pouco mais baixa do que a do senhor. Certo. 01 na borda, 4 horas e 45, só está na conferência. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 28, via Juliette, Alfa e Golf. Livre táxi, via Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera 28, azul 4061. Firma, Papa Romeu, hotel Lima Tango. 0107, Papa Romeu, hotel Lima Tango. Objeto 6721, desce inicialmente para nível 040, aguarde autorização para descida para 2500 pés. 35, transponda 54, Acorda, decolagem 28. Pode decolagem com a direita, saiu da Aron. DCT Natal, controle 1935, SOL 5437. Correto, chame pronto o táxi. Documento. Confirma o último tráfego. Isso, Charlie Mike, atinge, mantém uma centena. Solicita 120. Isso, que Charlie Mike está autorizado a subir para o nível 120. 20, Charlie Mike, direto. Alfa, Kilo, Pátio 3, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 6. 18, 24, grau, 08, nós. Livre pouso, só confia o vento, por favor. 2, 3, 0, graus, com 5, nós. Ciente, livre pouso, 2, 8, tá, 3, 8, 3, 4. Torre de Papa Tango, Mike Fox Trot Fox. Prossiga, Mike Fox Trot Fox. Ataque do Pato 5 para o Pato 3, ó. Prisar nisso do táxi, você pode para o cruzamento da 17. Está na sua escuta, prossiga. Preencheu o plano de voo junto à sala de tráfego ou notificação? Afirmativo, senão não teria decolado de Porto, confirmando lá de Serra Novembro, papapá. Ok, sente. Mantenha-se em condições visuais, descida para o tráfego do corredor Veracruz, posteriormente Salvador, hotel, Papa Romeu, Hotel Matango, 1013, ajuste do altímetro. Check, vai livrar agora o 055. Vai ingressar no corredor Zera Cruz a 1510. Paciente não notando a decolagem de Serra Novembro, papa papa. Qual o tipo de equipamento? É um Tango Bravo Mais 7, um CBM 850. Na linha mantente, peça para decolar quando autorizado, Falcão 1. Após a passadora, nada, não dá para o pista 28. Pelo 924, a sua identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 040. Identificou, vai descer para nível 040, gol 1924. O 1924 informa também que a intenção foi para o procedimento de PS, 28. Se chegou no 9 da chegada, aguarde a autorização da RNAV. 4, gol 1924. Mantenha o ponto espera 28 web. Mantenha o ponto espera 28 web, objeto 67, 41. Está na escuta do controle? Acalme 1, autorizado decolar, cabeceira 28, 200 graus, 109. Anano, aprovado o colapso. Anano 38, 34, solas 49, chama agora o solo em 1, 2, 1, 2, 9. 2, 9, né? Já disponha a nossa autorização de tráfego. Azul 40. Meia onda. Então, Romeu Alfa está autorizado a voar direto posição Conde. Suba para nível 090. Direto Conde 090. Alfa. 01 via Alfa. Índia. Alfa Índia para Ona, obrigado. Tudo decimal 6. 86, até mais tarde. Controle, gol no 600, boa. Leval, após direto sagaz, controle 199, decimal 35, código transponder 5462. Autorizado nível 360, Campinas, Aperuski 58, Goleval, sagaz, decolada 28, curva à esquerda, controle 199, decimal 35, transponder 5462, azul 40 mesmo. Com o atendimento correto, transferência 61. Transfere para a torre, azul 40 Belo. Grato, boa tarde. Tango, Eco Juliette, Eco. Autorizado o voo de aero levantamento. A voo em 633, diagonal 09. Nível 110, na radial 010 do VOR Salvador. Decola da 28, curva direita, saída lotar, controle 119.35, transponda 5461. Papatango Eco, Juliette Eco. Tu diria decolar da 17 ou 35, seu? Estou no 44. Aguarde que eu vou coordenar com a turma. Grato, Eco, Juliette Eco. Cada passo, concorrente, para o treinamento. Aí, Fox Hot Oscar, para ingressar no Pátio 1, chame o solo em 1, 2, 1, décimo 9. Vamos lá, graças a Deus. 4. 04, está ingressando já, ainda para 04. O solo de Papatango, Mike Fox Hot Oscar, na Lima, para cruzar o Pátio 1 para o Pátio 3. Mike Fox Hot Oscar, autorizado o táxi até o través do portão 06. Fique atento que vai estacionar um Airbus 320 da TAM no portão 04. Após o estacionamento daquele tráfego, autorizado prosseguir até o Pátio 3. Bem, então através do 06, após o estacionamento do TAM no 04, deixe prosseguir para o Pátio 3. Mike Fox Hot Oscar. Solo Salvador, Força Aérea 5956. 5956, mantém o ponto de espera. Tá bem? Afirmo. Papatango Eco Juliette Eco. Autorizado então decolagem. Com previsão de decolagem para 35, curva direita, saída lotar. O nível 190, voo de levantamento, radial 010, controle 119.35, transponda 5461. Este é autorizado a aero levantamento no 110 para o Eco Juliette Eco, radial 010, saída lotar, com curva direita, decolagem da 35, transponder 119.35. Correção, o controle 1935 e o transponder é o 461, Eco Juliette Eco. Salve, Salvador. Boa tarde, eu tenho 3660, informação, Romeu. Chame a torre pro táxi. Papatango Eco Juliette Eco. POB? POB 2, autonomia 0400, Eco Juliette Eco. Gente. Bate 4, livre acionamento, chame táxi, é que o jeito é. Para táxi. Olá, Salvador, é o Webjet 6721, livrou na sua escuta instruções. 5956, autorizado cruzamento imediato. 5956, cruzamento. Salvador, gol no 754. Gol no 754. Aguarda autorização. Aguarda, pode informar a saída prevista? Aron. Após. Aron Melim. Gente, Aron Medic no 754, graças. Solo Salvador, o Webjet 6721, livrou na sua escuta instruções. Webjet 6721, Fortaleza, aguarda autorização. 6741. Uno. Webjet 6721, Fortaleza 310, aguarda autorização. Sim, estamos livramos da pista e estamos taxiando aqui, a gente vai para qual posição, senhor? Ah, ok. Livre táxi, portão 06. Webjet 6701. 06, até daqui a pouco. R9, vou indo na ponta do Serra Vista 362, descendo para o nível 40. Serra 362, nível 40, gol 1924. Controle Salvador, é o Papatango Oscar Golf Serra. Papatango Oscar Golf Serra, identifique Confirme, está voando na proa de... Estou voando na proa de VR, do VR. Perdemos o contato com o centro. Estamos em condições, Vitor Maestral já presente, propõe o cancelamento para ingressar no portão Caixa Pré-Agonomia 500 metros. Oscar Golfo Serra, autorizado voar na proa de Vera Cruz, vai interceptar o corredor Vera Cruz, reporte em corredor Interlagos, desce para o 1500 pés, plano modificado a zona 556. Está ciente da informação, Sierra, no informará ingressando no Interlagos, no 1500 pés para o corredor Vera Cruz, Oscar Golfo Serra. Altímetro no 013. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4082, descida nível 180, batendo 230 nós, informação Romeu. Azul 4082, a sua identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 070. Chegada CARI, descendo nível 070, no momento já está voando, solicita realizar a final RNF do pista 28, poderia voar Serra Vitor 362. Mantenha o perfil da chegada, aguarde a autorização da aeronave, Azul 4082. E pronto, CARI, descida nível 070, Azul 4062. Azul 04462, chame Centro Recife na frequência 1 26.85. Ô, Pacal, 11, Recife 1 26.85. Salve, Matane. Antônio, boa tarde, 767, Patrono, Cruzeiro 4000. 4061, autorizado decolar, captura 28-230-049. Iniciando 61. Reportará visual com campo na proa da rotatória até o Limatão. Clube 600 indicada. 97, muito bom dia, informação Romel. Clube 600 indicada. 250. Reduza para 2209. Reduziu. No 697, identifique autorizado chegada e pit, desça para nível 080. 080, no 697, autoriza após a posição Anto ao Serra Vitor 363 com GPS. No 697, reduza a velocidade para 2009. Reduzindo 2009, no 697. Controle Salvador, muito boa tarde, objeto 6741. Objeto 6741, contato a dada da decolagem, nível 340, perfil da saída Golem. Controle Salvador, boa tarde, 8001, informação Romeu. 8001, identifique autorizado chegada CARI, desça para nível 090. Entendeu, 080, recebe entrecortada a mensagem, identificou, 8001, confirme. Nível 90. 090 agora, tá, 8001. Patrulho, até ali, mantendo visual no final da 17. Objeto 6741, 1935, câmbio. 6741, prossiga. Vai cruzando 100 para 340, quando possível, proa de Eudes. Boa de coordenação. Patrulha até ali matando na final da 17. 6741, chame Centro Recife 126.4. Alternando 28.8. 264, 2. É, confirma a secundária? Sim. Ah, tá ok. Então 1.200 é só para a 10, né? Quando eu pegar 2.8, 90 metros somente. Os últimos 90. Isso, afirmativo. Tá bom, obrigado. Tá. O pátio após o pouso, o Papa Romeu até ali matando? Aero está. Integrado. Tá, ficou no 697. Aguardando autorização agora no 697. Salvador Azul 4061. Azul Serra Vitor 363, o Gol 1924. Zero meia um, no contato radar da decolagem, suba para nível 360, saída Gole. Gole 360, sente 4061. No 482, reduza para 200 nós. Redução 200 nós, é o azul 4082. 8001, reduza para 2009. 2009, 8001. Controle, voo no 600. Voo no 600, desça para 2500 pés. Reporte no final da RNAV, voo no 600. 2500, controle 89, RNAV. Controle, voo no 924, 2 milhas, 1 milha e meia para a posição de avisa 364. 924, estou rindo no 8 decimal 6. 86, voo no 924. F7E, autorizado, a linha manter cabeceira 135. F7E, para o táxi pela mesa, confirme que autorizado. 660. 2 Salvador, muito boa tarde, Golo 94, estabilizado sinal GPS, pista 28, trem baixado, checado. Golo 94, avistado, por estabilizar a cabeceira 28, 210 graus, 079. Via Matias, autorizado por pista 28, Golo 924, está confirmando a extensão da pista? Pista opera com menos 90 metros, menos 90 metros, últimos 90 metros. Afirmativo, somente menos 90 metros na final. Muito obrigado, Golo 924. A direita para o 075, limite radial 150 de Salvador. Direita para o 075, limitado pela 150 de Salvador, 8001. Menos zero, reduza para 1809. Repetição 1809, 3660. Menos zero, solicita o VORDMR. É nem necessário a possibilidade de fazer o R9 da 28? 6109, após o Serra Vitor 362. Autorizado o voo na torre do Serra Vitor 363. Objeto já 3660. Ok, nós então vamos direto CARI, pode voar CARI Serra Vitor 363. Objeto mensagem 41 para na escuta do controle. Gol no 697, reduza para 1809. 189, gol no 697. Por 710 para 90801. Azul 4061, suba restrito para o nível 180, Azul 4061. Restrito 180, Azul 4061. Azul 4061, chame Centro Recife na frequência 1264 até 1288. 1264, 1288, Azul 4061. O 3660 pode prosseguir na descida? 3660, desça para 2500 pés na proa do Serra Vitor 363, reposte na final da RNAV. Ok, tá 2500, Serra Vitor 363, 3660. Tá 8001, atingindo 90. 8001, desce para nível 080. 080801. No 697 tem que conseguir, tem que tá reduzindo para 1802? Afirma, já tá mantendo agora no 697. Desce para nível 040, gol no 697. 040, agora no 697, após impedimento autorizado, Serra Vitor 363. 754, pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58, decolada 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 1 no 9, decimal 35, transponda 51 no 1. Leal, Vitor Romeu Alfa. Afirmo, Vitor Romeu Alfa. Autorizado subir para o nível 100, Vitor Romeu Alfa. 100, Vitor Romeu Alfa. 110, autorizado. 1-0 1-6-0-0, chama a torre. Me pronto pro acionamento. Pronto pro acionamento, vai chamar 1-7-5-4. Salvador, gol 9-2-4, livrou a pista esquerda. Livre táxi em frente, quilo, pátio 3, portão 05. Em frente, quilo, pátio 3, portão 05 para o gol 9-2-4. Aproximação, tá 3660. Ok, reduzindo para velocidade de aproximação, 3660. informa o tráfego na posição de 12 horas. Demitido. Mesma chegada, está 5 milhas, 6 milhas de correção. Está reduzindo para a velocidade de aproximação, está 3660. 3660. No 697 reduza para 1970 nós. Então 8001 atingiu 80. Azul 4082, curve agora à esquerda para o 040, seu limite é radial 1008 de Salvador. Esquerda para o 040, limitado radial 1008 de Salvador, azul 4082. Desça agora para nível 050, azul 4082. Descida a nível 050, azul 4082. Tal 8001, desça para nível 060. 060, 8001. Estou pronto, Salvador, Juliette, é? 8001, está sob vetor para sequenciamento, com via à esquerda para o 040, limite radial 1008 de Salvador. 040, esquerda, limitado agora pela 100, tá 8001. Firma o último tráfego. Está passando o Eco Juliette Eco. Eco Juliette Eco, contato radar na decolagem, suba para nível 110, sai de lotar. Ciente do perfil da lotar, autorizado 110 para Eco Juliette Eco, graças. Ação Serra Vita 364, 3660. 3660, reduza para velocidade de aproximação, o tráfego está a 5 milhas, está pousando na pista no zero. Chame torre, ano noite, pista 28, correção, chame torre, ano noite, decimal 6. 18.63660. No 697, desça para 2.500 pés, altímetro no 013, reposte na final da RNAVE, reduza para velocidade de aproximação. 7, desça para 2.500, no 013, agora 697. 07, esquerda, solo 121, decimal 9. Esquerda, 209. Salvador, boa tarde, T3660, final da 28, baixar travado. Final aproximação, aguarde pista livre, tá 3660. 3660. Dia 100 de Salvador, aguarde a autorização da RNAV. Esquerda proa 360, aguardando autorização para a RNAV, limite 100 de Salvador, azul 4063, estamos tendo 1809 mais. Sim, Chico, tanto 001 indicada? 1909-8001. Senti, tem consigo reduzir para 180? Afirma, iniciando redução. 1809-8001. Saída do pouso para 3660. Afirmativo, vento 220 graus, 079. Saída do pouso 3660. Reporte na final da RNAV. Descida para 2500, produz Cia Vitor 363, é o azul 4082. Controle, boa tarde, passaria do 2230. Passaria do 2230, acione identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 050. Gente descendo para 050, passando 2230, autoriza a prova de CARI. Prova 2230 está sob vetor para sequenciamento com via esquerda para o 090, limite radial 150 de Salvador. Gente, esquerda 090, limite é 150 de Salvador, 2230. Com o 697 está a 2 milhas do Serra Vitor 364, visual carônimo. No 697, complete final do R9, chame torre, ano noite, decimal 6. 86, agora no 697. Então 8001, atinge no 060. Destinência para nível 040, está sob vetor para sequenciamento com via esquerda para o 360, limite radial 100 de Salvador. Esquerda 360, está 8001, descendo para 040. Esse é da R9, tá? Afirma, R9, 8001. Aguarde autorização para o Al Serra Vitor 363, tá 8001. 8001. Oi, Salvador, boa tarde, gol 941, passa 190 para 150. Gol 941, nossa identificação, autorizando chegada CARI, desça para nível 060, reduz a velocidade para 2.